proteger o seu amor. E é pra proteger o seu quintal. E tomara que isso me proteja. Nada lhe aconteça ou aborreça. Eu sei te amar como ninguém mais. Ninguém mais, como ninguém jamais te amou. Ninguém jamais te amou. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Fala pessoal, meu nome é Vitor Medina e eu também estou aqui na Rio Sul Rádio. Não vem me dizer que o coração é uma prisão. Às vezes se esconder é o melhor, mas em tantas outras não. E se me perguntar, eu vou querer razão, deixando de lutar e sem compreensão, porque você é a sua melhor companhia, eu não vou negar. De pé, quando se sentir bem sozinho, tem a sala de estar, onde há um espelho com quem você possa conversar. Pode até parecer, mas no reflexo não é você. Existir. Olhe bem ao seu redor, talvez assim não se sinta só, e os dias difíceis possam passar, e não exista sorte ou azar, porque você é a sua melhor companhia. De pé, quando se sentir bem sozinho, tem a sala de estar, onde há um espelho com quem você possa conversar. Pode até parecer, mas no reflexo não é você. Eu sou Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Se fica lá, cheira álcool. E cheira beijo, cheira beijo, cheira beijo, cheira beijo. Cheira gozo. E cheira gozo, cheira gozo, cheira gozo, cheira muito, muito mais desejo. Onde é que anda essa gola de ouro que você prometeu, prometeu, prometeu? Você não me contou do lado, esse teu lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou de lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Teu riso, tua distância, minha agonia, meu sono, meu medo. Tua língua na boca do povo, pra mim meu pesadelo é meu medo. Esperar até tudo acabar, aguentar quando desmoronar. Sou uma nega muito enjoada, já tô indo agora é pra Mangueira. Menino, deu um corpo azul dourado. Um porto alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas viagens no escuro. Menino, Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais ouvi. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo, ligando os meus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de terna alegria no dia do menino Deus. Menino Deus, menino Deus, dia do menino Deus. disco azul dourado. Um Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas sobre o universo, então por um lapso se encontrará anexo, ligando os breus, dando sentido aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do menino Deus. Menino Deus, menino Deus, dia do menino Deus. Sul Rádio. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta. Eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? ela pusesse tudo de lado, seu lenço branco, seu resfriado. Sem querer se escondem muito mais longe da linha do olhar. São barcos loucos com medo do vento, do movimento das ondas do mar, ou das ondas do mar, das ondas do mar. Nas ondas do mar, nas ondas do mar. não se repete. Amor, amor que não se mede. Amor que não se mede, que não se repete. Ela planta confusão. Vai entrar sem pagar, vai cantar, vai sambar. Tudo foi sempre assim, desde os tempos de menin. Hoje é a mulher de fé. A vida é uma história que a gente tem que escrever. Início parece não ter final. É assim, seu corpo instrumental. Seu nome se revela nessa tela. Isabela é o nome dela. Vida é uma história e a gente tem que escrever. O início parece não ter final. É assim, o seu corpo instrumental. Rolando no salão, são vilas geniais. Isabela. Sonhar só com ela. acordei foi por acaso. Porque no sonho ela me amava. E se acordei foi por descuido, foi por engano. Era clara manhã sem sonho, minha cara inchada de sono. Era clara manhã sem sonho. Saio, é que eu quero me encontrar com ela. E um calmante até que ajuda. Porque o meu coração, ele pula, pula. Se ela me abraça e vai embora, vai sempre embora. Vai. Não é meu amor quem não me ama, nem a noite azul quem me engana. Não é meu amor quem não me ama. Acordar eu quero. brasileiras de verdade. Todo dia, toda hora é como agora e não vai mudar. Que loucura, que tortura essa fissura pelo seu olhar, pelo seu beijar. Nunca fico em paz, coração dispara e não para mais. Tum, tum, tum, tum, tum. Sem consentimento, a qualquer momento, meu pensamento me leva e traz para o seu olhar, para o seu beijão. Livre desta aflição que tanto maltrata. Penso em fugir, talvez me esconder, mudar do país. Eu já pretendi, mas na hora H você me aparece ou me enlouquece. Faz eu querer ser seu amor. Me enlouquece. Embora eu quisesse me afastar, vem, me aparece, me enlouquece. Faz eu querer ter seu amor. Me enlouquece. Embora eu quisesse me afastar. Aflição que tanto maltrata. Penso em fugir, talvez me esconder, mudar do país. Eu já pretendi, mas na hora H você me aparece ou me enlouquece. Faz eu querer ser o seu amor. Me enlouquece. Embora eu quisesse me afastar, vem, me aparece, me enlouquece. Faz eu querer ser seu amor. Me enlouquece. Embora eu quisesse me afastar, me aparece, me enlouquece. Faz eu querer ser seu amor. Me enlouquece. Embora eu quisesse me afastar, vem, me aparece, me enlouquece. Meu querer ser seu amor. Me enlouquece. Embora eu quisesse me afastar. Rio Sul Rádio. Quanta dor, mesmo à noite não sabia o que o amor escondia. Minha vida, que fazer com minha alma perdida? Foi um raio de ilusão bem no meu coração. E tudo veio com tudo. sei viver sem ela. Assim, um simples talvez me desespera. Ninguém pode querer bem sem ralar. Não há nada o que fazer. Amar é tudo, meu amor. Eu nem sei te dizer quanta dor. Mesmo à noite não sabia o que o amor escondia. Minha vida, que fazer com minha alma perdida? Foi um raio de ilusão bem no meu coração. E veio com tudo de sabor. Talvez me desespera. Ninguém pode querer bem sem ralar. Não há nada o que fazer. Amar é tudo. Rio Sul Rádio. Será? Sul Rádio 2. Músicas brasileiras. De verdade. pra quem se dá. Um dia dá, um dia não empresta. Então acorda e vai com fé, e vai com tudo, e vai com força. Ganhar o mundo, sacode e bate o pé, e se quiser vai fundo. Então acorda e vai com fé, e vai com tudo, e vai com força. Ganhar o mundo, sacode e bate o pé, e se quiser vai fundo. Todo dia é dia de todo dia. Todo dia, menino, menina, sorria, sorria. Certo, pra quem corre atrás, o dia é mais esperto. Todo dia é dia lindo, pra quem sorri, o dia diz bem-vindo. Todo dia é dia de graça, pra quem acha bom, o tempo bom não passa. Todo dia é dia de festa, pra quem se dá, o dia dá, o dia não empresta. Então acorda e vai com fé, e vai com tudo, e vai com força. Ganhar um sacode, bate o pé, e se quiser vai fundo. Então acorda e vai com fé, e vai com tudo, e vai com força. Ganhar um mundo, sacode, bate o pé, e se quiser vai fundo. Todo dia é dia de todo dia. Todo dia, menino, menina, sorria, sorria. Continua da mesma maneira, mas o tempo que era tão pouco com você por perto, e agora um deserto. Já sei que as flores de plástico não vivem. Deixava aquela música invadir a sala, pra preencher o espaço que você deixou. Quem sabe você até a música parar. Como vai o que tem feito? Disfarçaria pra não dar nenhuma bandeira, pra fingir que tá tudo certo, que a minha vida continua da mesma maneira. Mas o tempo que era tão pouco com você por perto, e agora um deserto. Já sei que as flores de plástico não vivem. Rádio. Mais uma vez sonhei com você, e foi tão real, nem sei o que dizer. Mas que desafio, sua pele cetim, seus lábios de rio me levam de mim. Deixa o coração voar, vem em meu peito se aninhar. Só o amor pode transformar correntes em asas, em sorrisos lágrimas. Hoje eu desejo voar, sobrevoar cordilheiras, matas e marés, sentir sua boca em mim e a terra inteira por fim amanhecer. Amanhecer, amanhecer, amanhecer. Assim você me deixa sem ar, assim você me rouba o sono, assim você invade os meus sonhos. Assim você me faz voar, assim você me deixa sem jeito, assim você me faz te querer, querer, querer, querer, te querer. Sorrisos lágrimas. Hoje eu desejo voar, sobrevoar cordilheiras, matas e marés, sentir tua boca em mim e a terra inteira por fim amanhecer. Deixa sem ar, assim você me rouba o sono, assim você invade os meus sonhos. Assim você me faz voar, assim você me deixa sem jeito, assim você me faz te querer e querer e querer. Rio Sul Rádio. Rádio. O que você me faz andar sem rumo agora? Se não existe sentido pra nossa falta de destino, o que você me faz andar na contramão e ver em mim pedaços que eu nunca conheci? Yeah. e dá-me isso um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade de cor, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo bom, de nada me transtorna. Beautiful, you are my love. rádio. Brasileiras de verdade. Voz a repetir, oh, S.O.S. Sou Rio Sul Rádio. Olá, eu sou a Mari Blue e também estou aqui na Rio Sul Rádio. Já vem você. Sei que não vai me dar nem um pouquinho de ti. Cadê você? Pronto pra me seduzir. Eu quero de te querer. Sei que não vai me dar nem um pouquinho de ti. Cabelos, não vou beijar a sua boca e nem fazer você sentir prazer. Eu vou te dar o meu olhar, eu vou te seduzir. Teus olhos, os meus nos teus, e a gente vai, a gente vai. Já vem você. Pulsando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores, para ouvirmos bater. Seu clamar. Forte, pungente, mundo doente, além da conta. Sem dar lucro imediato, mas cura de fato não aponta. Em uma remota viela, a voz de uma santa faz menção. E o axé, a capela, feroz insinua o batidão. Estão ouvindo esse som. reparem, não vai parar. Diante a tal condição, jogos de egos gigantes, sem dar sossego à fatal pulsação que segue até seu furor, tornar-se ensurdecedor. Seu clamar, chega de jogar confete, de botar enfeite, achar desculpa. É guerra, é dente por dente, rasga somente carne crua. Rouco um cantor, se esgoela sozinho em meio a uma multidão. Uma axé, a capela feroz insinua o batimento. O axé, a capela feroz insinua o batimento. E se bater vai matar, e se bater vai tremer. Não sobrará mais que um leito de um rio que escolhe a tenda de um passado sombrio. Transformando num batidão. Aí é choro doído, é sonho moído, é fim de trilha. Já mortalmente ferido, um lobo banido da matilha. Silente, um bom Deus vela a terra sagrada da ingratidão. A capela feroz insinua o batidão. Rio Sul Rádio. Se você não suporta mais tanta realidade, se tudo tanto faz, nada tem finalidade, então pra que viver comigo? Eu não vou ficar pra ver nossa ponte incendiada, nossa igreja destruída, nossa estrada rachada pela grande explosão que pode acontecer. Nosso abrigo. Olhei pro amanhã e não gostei do que vi. Sonhos são como deuses, quando não se acredita neles, deixam de existir. Lutei por sua alma, mas admito que perdi. Conhecido, intuí novos mistérios, descobri outros sentidos para aquelas palavras marcadas na carta de adeus. Meu corpo vai sobreviver, mesmo estando ferido, e até na hora de morrer eu não vou me dar por vencido, porque sei que meus perdões vão estar bem ao lado. Acredita neles, deixam de existir. Jurei por sua alma, mas perdi.

gente se sente melhor. A abelha nasce e morre, e a cera que ela engendra acende a luz quando escorre. A vela que me orienta apenas os automóveis. Sem pena Rádio. Apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem. Nunca leidoscópio sem lógica. Eu quase posso ouvir a tua voz e sinto a tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Isso tudo tem que terminar assim, e pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Isso tudo tem que terminar assim, e pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Ei,